a vida no reino de Deus. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5 e 10. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías 1 e 19. Querido irmão e irmã, às vezes você pode perguntar como será a vida no reino de Deus. A palavra de Deus diz que no princípio Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Também criou a terra, com toda a imensidão de vida e riqueza que ela tem, para habitação, exploração e felicidade do homem, para que assim este fosse instrumento para a glória de Deus. Com a queda e pecado do homem, o mundo foi atingido e manchado, a vida ficou triste e a morte entrou nele. Mas Deus, cheio de amor, teve um plano para salvar o homem, enviando seu filho para morrer pelos nossos pecados. O próprio Deus em pessoa esteve entre nós, andando, conversando e interagindo com as pessoas, através do seu filho. A obra de Cristo na cruz implicou na salvação não somente da raça humana, mas também do mundo, que havia sido manchado pelo pecado. Agora você pergunta, como será a terra quando Jesus voltar, terminar de derrotar o domínio do mundo atual e iniciar o reino de Deus? Você terá tudo de melhor que você tem hoje aqui na terra, e incomparavelmente mais. Você pode perguntar, vou ter minha família lá? Sim, se você receber o Salvador você a terá. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16 e 31. E pode perguntar também, vou ter meus amigos? Sim, se eles realmente são pessoas verdadeiras, sinceras e dispostas para temer a Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10 e 13. O próprio Senhor virá, e reinará sobre a terra, e estará conosco para sempre. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 26. Toda a terra será cheia da glória e das maravilhas impronunciáveis de Deus. Mas você pode ir mais longe e perguntar sobre as coisas comuns. Vou ter das alegrias que tenho aqui, vai ter churrasco, bebidas e comidas finas. A palavra do Senhor nos diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. Romanos 14 e 17. Mas isto não significa que lá não existirá todo o melhor desta terra. Pelo contrário, você vai estar em estado de alegria sem fim, diante de Deus, e terá todo o melhor que você pode imaginar desta terra e ainda coisas incomparavelmente maiores e melhores. Veja, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde as bodas. Mateus 22, 4. Vai ter vinho? Vai. O próprio Senhor declarou que fará uma grande ceia na inauguração deste reino maravilhoso, cheio de glória, de graça e de luz. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia em que o beber novo, no reino de Deus. Marcos 14 e 25. Vou ter a alegria de saborear um chocolate, uma pizza e um refrigerante tônico, sem dúvida. E nem imagine o paladar extraordinário que terão. Lá todos os salvos existirão numa vida de poder e glória acima de toda compreensão, numa existência de imortalidade, felicidade e paz sem fim. Você pode perguntar também, vai ter carro, transportes, trem, naves que alcançarão o espaço, entretenimento, energia elétrica, televisão? Não tenha menos do que certeza, Deus é o maior mestre e arquiteto da tecnologia que existe. Esteja certo de que haverão máquinas e invenções tão maravilhosas, de tecnologia celestial que você jamais iria imaginar. Quem sabe que não poderemos até ter o privilégio de sermos levados para viajar em algum pedaço do universo. Na dimensão de Deus você não irá perder nada, mas nada do que é verdadeiramente bom que você tem hoje aqui. O que você prefere? Honrar a Deus, pagar um pequeno preço de uma vida de santificação e obediência na vida passageira de hoje, e depois ter tudo o que você tem aqui de bom e muito mais para sempre, ou desprezar a salvação de Deus, desfrutando dos prazeres passageiros do pecado e depois sofrer para sempre, longe dele? Se anime, e se alegre em Deus, ele sempre dá e dará tudo de melhor para você, projetando para você uma felicidade e uma vida eterna, indestrutível, que durará desde hoje e para sempre. Decretos da Fé.blogspot.com